Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. Mesa de som de Jair Barbosa. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Coordenação de Rede, Albert Martin. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Comigo no estúdio, Benjamin Júnior. Boa noite, João. Boa noite, nosso querido Fofunha. Boa noite. Hoje também temos mais um Marco de Hoje espetacular, né? Esse é histórico. Nossa, esse é histórico mesmo. Esse é histórico. E o nosso grande Marquinho está por aí. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite. Pô, com essa intro aí, eu já comecei a tremer nas bases. Então, já tremo. Então, mas vamos dar mais uma tremidinha. Espera aí, precisa tremer mais um pouquinho. Vamos lá, Fufu. Isso, tortura. Sacadeia. Vamos torturar tá, mais. Tô bem. Você tá bem? Ela já está? Ela já está na linha. Já está? Então eu vou fazer uma intro aqui, gente. Passei um tempão. Está ouvindo aí Paraíba Masculina do Gonzagão. É porque, claro, a nossa entrevistada, um dos filmes dela mais famosos, o maior sucesso, foi Paraíba Mulher Macho. Grande filme com Cláudio Marzo, com a Tânia Alves. O pessoal tá ouvindo aí no fundo, mas de qualquer forma vou falar dela, né? Então a nossa entrevistada de hoje é a Tizuka Yamazaki. O nome dela, de batismo, Tizuka Kiyoshi Yamazaki. Ela nasceu em Porto Alegre, mas morou em Brasília, também morou mora em São Paulo atualmente. Ela, pequenina, foi levada para residir em Atibaia, cerca de 70 quilômetros da capital paulista, acho que uns 68 quilômetros de vocês aí. É perto. Aí na, né, São José dos Campos. É. Ela dirigiu filmes dos mais diversos gêneros, né, do drama político, com influência do cinema verité, né, ou seja, cenas semidocumentais, como Pátria Amada, que é um filme que eu amo, e infelizmente até não é um filme muito lembrado. Também ela dirigiu comédias infantis juvenis como Lua de Cristal e O Noviço Trapalhão, um drama político com toques de romance, que é o que a gente citou isso no início, o Paraíba Mulher Macho, né? Também com uma temática feminista muito antes de virar moda, mas vale dizer que o filme não tem panfletagem. O premiadíssimo Gaijin Caminhos da Liberdade, Gaijin 2 também premiado, que é sobre, obviamente, pessoas tentando se encaixar em culturas diferentes, né? No caso, brasileiros no Japão e japoneses no Brasil. Também ela fez um filme chamado Aparecido Milagre, que é um drama religioso mais ou menos naquela pegada do Marcelinho Bonvinho. É um filme que eu gosto tanto que eu quase voltei a ser católico depois de ver o filme. A produtora dela, a CPC, ela teve junto com o Cacá Diniz, produziu filmes com Beth Balanço, que é um filme pioneiro no mercado, pois na época no Brasil nem havia MTV ainda e ele já apresentava essa estética de videoclipe. Também Bar Esperança, né? No caso, o que eu citei, o Beth Balanço, foi dirigido pelo montador, falecido montador, Lael Rodrigues, e produzido por ela. O Bar Esperança é do grande Hugo Carvana, né? Trata aquele bar como se fosse uma espécie, o bar do filme como uma espécie de microcosmo da sociedade. E também Rio Babilônia, que é do Neville da Almeida, e também trata o Rio de Janeiro como se fosse quase assim o mosaico do Brasil. Então, finalmente, quero dar as boas-vindas para a Tizuka. Deixei muita coisa de fora, mas eu acho que ela vai me perdoar. Tudo bem, Tizuka? Tudo bem. Estou rindo aqui que você quase ficou católica com católico com Aparecido Milagre. A ideia era essa. Pois é. Ô Marco Antônio, me permita. Boa noite, Tizuka, que é João Alckmin aqui de São José dos Campos. Você quase se tornou católico. Você é o quê? Eu sou ateu. O Renzo é ateu. Você é à toa, né? Exatamente. Eu sou meio à toa, né? Mas eu acredito realmente em Cristo, mas católico já há muito tempo não, mas eu realmente gostei do filme. É um filme assim, que trata com muito respeito a crença católica. Achei eu muito também bacana o filme. Assim, os personagens são muito críveis. Gostei bastante. Ah, Tizuka é fantástica. Ela é simplesmente fantástica. Tizuka, antes de mais nada, eu queria dizer que o teu diretor de fotografia mais frequente, que a gente teve a honra de entrevistar há um tempo, o Edgar Moura, mandou dizer o seguinte, ó. Eu me tornei diretor de fotografia graças aos diretores que se tornaram diretores ao mesmo tempo que eu. Hoje em dia, cada vez que me chamam para fotografar um longa-metragem de diretor estreante, eu digo, faça como a Tizuki Yamazaki fez, ou José Joffre, ou Sérgio Rezende. Tá? Então, te dou um abraço, e também o Elisê Evaldi, né, que foi um dos produtores do Pátria Amada, disse, manda um abraço para ela, eu desejo que ela continue a fazer seus filmes sempre com esse toque autoral, tá bom? Que bom, boas notícias. Querida, então assim, me fala um pouquinho da tua trajetória, né, porque és neta de japoneses, né, vindo do, da tua família vindo do Japão, no caso para o Brasil, e daí, como foi isso de teres nascido em Porto Alegre, mas teres se mudado para Atibaia, como é que foi isso, pode falar um pouco? Não, a minha família já estava radicada aqui em Atibaia, quando minha mãe e meu pai foram para o Rio Grande do Sul, meu pai foi contratado lá para trabalhar numa fazenda e aí nasci lá. E um ano depois a família estava de volta para Atibaia. Aí saí, fui para São Paulo, Brasília, isso aqui. Eu morei 40 e poucos anos no Rio de Janeiro e há 3 meses que estou de volta para Atibaia. Entendi, entendi. E me fala assim, eu sei que querias estudar arquitetura, mas acabaste entrando no mundo do cinema, né? E acabaste até sendo uma das alunas favoritas do grande Nelson Pereira dos Santos, né? Para o pessoal que não está conectando o nome, por favor, né? Mas o pessoal que é de Marte, mas de qualquer forma, realizador de Vidas Secas, Rio Zona Norte, Rio 40 Graus e vários outros clássicos da cinematografia nacional. Como é que foi sua transição, no caso, de pretendente arquiteta para cineasta? Como é que foi essa decisão? Pode me dizer? Na verdade, eu descobri o cinema na escola de Brasília, lá na UNB, entendeu? Porque a gente tinha várias matérias, oficinas de cada segmento das artes, né? Arte plástica, música, essa coisa toda. E aí fui fazer umas aulas de cinema e fiquei completamente apaixonada por aquele tom meio de brincadeira que poderia ser uma profissão, entendeu? E aí fui pegando mais matérias, quando eu vi eu estava completamente ligada ao cinema. Esqueci a arquitetura. Pois é, e assim, foi muito fácil deixar para trás assim, a arquitetura? Como é que o teu lado, digamos assim, arquiteto se encaixa na tua carreira de cineasta, ou não se encaixa? Não, o que eu aprendi na arquitetura, entendeu, eu acho que uso no meu dia a dia como cineasta, né? Sabe, o entendimento do que é o espaço, sabe, isso ficou impregnado em mim. Eu gosto muito de arquitetura ainda, mas acabei fazendo cinema e descobri que cinema era uma linguagem mais apropriada para eu poder expressar aquilo que eu não entendia. Perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, Tizuka, lembras assim de um filme que tenha, assim, teve um momento, assim, lembras de um exato momento que pensava assim, uau, é isso que eu vou fazer na minha vida, é cinema. Teve algum filme, assim, lembras de um momento meio específico? Não, eu tenho assim, tem alguns momentos interessantes. Quando estava fazendo o cursinho para arquitetura, no Universitário em São Paulo, o Francisco Ramalho, que é cineasta, claro, meu professor de física, nos convidou para assistir uma estreia de um filme chamado Anuska, Manequim Mulher. Aí foi a primeira vez assim que eu vi, falei, uau, isso tem, alguém faz isso, existe uma profissão. Isso me marcou muito. Marcou muito também quando vi O Pagador de Promessas, o filme, claro, aqui em Atibaia. Claro, até a minissérie. Que depois, mais tarde, fui fazer minissérie, né? Mas quando eu vi o filme, eu, pela primeira vez, vi um filme, foi assim, uau, não é, cinema não é só entretenimento. Também me marcou. Mas foram momentos, assim, que me chamaram a atenção, sem ainda saber que eu queria fazer cinema. Eu realmente decidi fazer cinema lá na UNB. Entendeu? Que bacana. No cursinho que o Sérgio Thierry deu, chamado Oficina Básica de Cinema, e que a gente teve que produzir um curtinha, entendeu? Aí fiquei completamente encantada. Que legal, que legal. E assim, a tua irmã, obviamente, é diretora de arte, desenhista de produção muito conhecida, a Yurika. Me fala assim, vocês veem um pouco isso de família, os teus pais? Não. Você gostava muito de cinema ou não necessariamente? Não. Isso foi uma descoberta minha, entendeu? No caminho, porque minha mãe era costureira, meus avós eram agricultores. Agricultores, aham. Né? E quiseram um ambiente completamente diferente daquilo que eu vivia, entendeu? Tanto é que, quando fui ao Rio de Janeiro continuar fazendo curso de cinema na Universidade Federal Fluminense, eu tive a dificuldade que todos têm de entrar naquilo que eles chamavam de patota do cinema, entendeu? Porque não tinha raízes ali, né? Mas eu entrei, entendeu? Aí eu tive a sorte de ter o Nelson Pereira dos Santos, que era professor. E aí, quando eu percebi que eu tinha chance de ficar grudada nele e ali era por onde eu poderia entrar na área, entendeu? Eu fui. Perfeito. Porque tinha mais ou menos uns, eu calculo que mais ou menos uns 24 anos. Alô? Abre aqui. Oi, Tizuka. Não, é que caiu o Marco Antônio. Porque lá no Rio Grande do Sul, você sabe, é tudo muito antigo. Tá além ainda o telefone dele, viu, Tizuka? Alô? Caíram os dois? Que ótimo. Então você liga outra vez. Daqui a pouquinho eles estão retornando por aqui pela... Daqui a pouco estarão conosco aqui. Tizuka? Oi, pera aí que tá ligando. Caíram os dois aqui. Quando cai todo mundo de uma vez só. Ah, tá, não. Tudo bem. Estou de volta. Isso é o que a gente ganha das empresas de... De telefonia. Fixo, hein? E fixo. É fixo. É fixo caindo sempre. É isso que a gente ganha das companhias de telecomunicação. O preço, pelo menos, é atualizado, né? Ela já está conosco. Não, o preço é atualizado. Tizuka? Tizuka? Diga. Oi, querida. Desculpa pela conexão. Não, a culpa não é sua. Não, tudo bem. Assim, ó. Lá pelos seus, com seus 24, 25 anos de idade, foste ser continuista, meio pau para toda a obra do Nelson Pereira Santos no Amuleto de Ogum. Fala um pouquinho de chegares meio verde num set de filmagem profissional, como é que foi isso? Porque tem bastante gente nos ouvindo que quer adentrar na carreira e tudo mais. Como é que foi, assim, o baque da realidade do set para ti? Bom, na verdade, eu estava trabalhando como jornalista, meio foca ainda, jornalismo, e aí era estudante de cinema, e o Nelson me chamou, a mim e a Hilda Machado, para trabalharmos numa revista sobre cinema que ele e o pessoal do Cinema Novo estaria produzindo, entendeu? Ah, essa revista não saiu, né? A revista não saiu, tá. E aí eu já tinha entrado no escritório dele. Aí eu já tinha pedido demissão do jornal. Então eu fiquei por ali e comecei a arrumar o arquivo do Nelson, que para mim foi interessantíssimo porque era história de cinema brasileiro. Claro, claro. Aí de vez em quando o Nelson pediu para eu bater uma carta de autorização, assim, para a produção que ele estava começando, que era o Amuleto de Ogum. Aí eu ia lá e datilografava e aprendi aquilo que você tem que saber que você precisa de documentos, entendeu? Que existe uma burocracia no cinema que você precisa enfrentar. Claro. Pois é. E o Nelson não, dizia que não chamava alunos para trabalhar com ele, porque isso criava um clima muito ruim, entendeu? Mas, quando fui ver, eu já estava tão enfronhada no filme, entendeu? Que não teve como. Eu acabei entrando meio assim numa brecha, entendeu? Que foi se armando meio sem querer, meio querendo, né? E quando fui ver, eu estava lá trabalhando no filme. Sim, muito interessante, porque, apesar do meu sotaque, eu sou do Piauí. E o meu primo quase que foi diretor de fotografia do Amuleto. É mesmo? Acabou não sendo José Medeiros. Não, o Amuleto... O Nelson... Não, eu lembro que ele foi considerado para ser diretor de fotografia do Amuleto de Ogum. Ah, José Medeiros, você está falando? Isso. Grande José Medeiros. Foi carinhosíssima pessoa. Primo de segundo grau lá do Piauí e foi alfabetizado pelo meu avô paterno até. Maravilha. E grande fotógrafo, né? Grande fotógrafo, que Deus o tenha. E, querido, assim, ó, eu queria ver contigo uma coisa, né? Os teus filmes são de... Tem uma expressão que eu não gosto muito, porque parece meio vaga, mas, assim, ecletismo, tá? Mas eu vou usar, se me permite, tá? Não é de forma pejorativa. Mas os teus filmes são de um ecletismo ímpar, né? E já dirigisse atores consagrados como Valmor Chagas, Cláudio Marzo, Antônio Fagundes, Zé Dumont, ao mesmo tempo, e no mesmo projeto, em mesmo filme, que gente que nunca tinha trabalhado de frente à câmera, né? Por exemplo, a Kyoto Tsukamoto, do Gaijin, o Jiro Karawazaki já tinha feito os Zatoichi, se eu não me engano, já tinha feito os outros trabalhos. Ele já, né, tinha um currículo grande. Pois é, mas assim, por exemplo, o Cazuza também dirigisse, que não era ator, produziste um filme que ele estava como ator. Me fala como é que é um pouquinho o teu approach, né, trabalhando ao mesmo tempo com atores profissionais e não profissionais, né? Algumas pessoas daqui a pouco estão acostumadas com ensaios, outros nem basicamente sabem o que é isso, porque o naturalismo das performances dos teus filmes é evidente. Pode me dizer como é que é um pouquinho o teu processo? Bom, eu acho que às vezes um ator que não tem nenhuma experiência, ele pode ser tão bom ou melhor que um ator profissional. A gente teve um exemplo fantástico, foi no Gaijin Ama-me Como Sou, o segundo Gaijin, que a Aya Ono, uma senhora de 86 anos na época, entendeu? Uhum. Acabou ganhando o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Gramado, e ela nunca tinha feito nada. E eu estava com feras ali, atrizes americanas, atores japoneses, o Jorge Pedro Gorria, cubano, que é um puta ator, entendeu? Uhum. Então, eu acho que o que você tem, na verdade, é que descobrir qual é a alma do sujeito e dar a ele condições, ou então saber como puxar a emoção mais profunda que ele tenha para fora, entendeu? Para dar a câmera. Né? E aí eu acho que na verdade o que acontece é o seguinte: os atores ficam um pouco à mercê do diretor, é como se fosse assim, todos filhos de uma mãe, entendeu? Aí a mãe bate, faz carinho, entendeu? Conversa, entendeu? Dá bronca. Então o importante é o seguinte, que tem que retirar desse sujeito, entendeu, o que ele tem de melhor para dar para o espectador. Perfeito, perfeito. Vale dizer, gente, também que até agora está passando TV a cabo aí uma nova série baseada naquela saga de filmes Karate Kid. Vale dizer, né, que obviamente a falecida Nobu McCarthy e a grande Tamlin Tomita são as estrelas do Gaijin 2. Maravilhosas. Uma coisinha, querida, assim, sobre esse tema, né, do ser meio peixe fora d'água. Né? Me parece assim, ó, ele é recorrente em vários dos teus filmes, né? Por exemplo, tem obviamente essa diáspora, digamos assim, brasileira, né, e japonesa, né, nos Gaijin, mas também, por exemplo, até o personagem, né, do noviço, do Renato Aragão, do noviço trapalhão, tem isso de ele não, parece que ele não pertence àquele lugar, né? A gente pode ver obviamente também a personagem da Anaide Beiris, né, interpretada obviamente uma pessoa que existiu, né, interpretada pela Tânia Alves, né, que ela está naquele meio político ali, ela querendo meio, sentir que ela tem um lugar no mundo, né, como mulher, né. Me fala um pouquinho como é que é isso como é que esse tema, por que esse tema é tão caro para ti? Claro, tem esse link, obviamente, de ser de origem japonesa, mas o Brasil é um país de imigrantes, né? Então, me fala como é que é isso para ti, porque é algo que a gente vê recorrente nos teus filmes, né? A personagem da Deborah Bloch, por exemplo, no Pátria Amada, tem isso também. Bom, me interessa muito o ponto de vista de alguém que não está na história, entendeu? Não está na posição oficial de poder. O Gaijin, o primeiro Gaijin, por exemplo, quis que a história da imigração japonesa fosse contada sob a ótica de uma garotinha que chega no Brasil com 16 anos que não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Perfeito. Então, isso me interessa muito, entendeu? Sabe, a Naide Beiris, que foi uma pessoa completamente execrada pelo estado da Paraíba, considerada pessoa não grata, porque estava no pivô do assassinato de uma pessoa. Então, quem é essa mulher, entendeu? Sabe, descobrir esse personagem eu acho assim extremamente interessante. Gosto muito desse tipo de colocação, entendeu? Perfeito. Fala um pouquinho como é que é o teu trabalho com a direção de fotografia, né? Ou seja, por exemplo, tens obviamente um background de fotógrafa também, fotógrafa de set, né? Muito pouco. Pois é, como é que tu lidas com o diretor de fotografia? Eu não quero ser específico aqui e cutucar o Edgar Moura, que quem mais trabalhou contigo, mas me fala como é que é o teu trabalho com o diretor de fotografia, né, na parte de decupagem de cenas e tudo mais. É, eu ouço muito o fotógrafo, entendeu? Eu acho que ele é o teu olho, né, no filme. Então, e às vezes brigo com o cara, entendeu? Quando ele não consegue me entender ou quando eu não consigo explicar, né? Mas eu acho que é uma das figuras mais importantes porque ele é o teu olhar, entendeu? E aí tento entrar numa relação de intimidade, para que a gente possa caminhar juntos, entendeu? Na realização do filme. O Edgar Moura, por exemplo, que eu fiz vários filmes com ele, chegou uma hora que eu falei assim para ele: Edgar, você consegue trabalhar com outros diretores, mas eu não consigo trabalhar com outro fotógrafo. Eu quero pedir licença, entendeu? Para trabalhar com outra pessoa para eu crescer também. Porque com o Edgar era uma coisa tão... simbiótica, né? Hã? Bem simbiótica. Era simbiótica mesmo. Ele olhava pra mim, eu olhava pra ele, um já sabia o que o outro queria, entendeu? É que tem um diretor de fotografia que eu adoro, chamado César Moraes, que trabalhaste com ele também. Também. Como é que foi a diferença de trabalhar bem com o César Moraes, pode dizer? Não, mas gracinha de pessoa, adoro o César, entendeu? Ele é muito engraçado, além de tudo, entendeu? Muito bem-humorado. Mas, aliás, essa coisa de ser bem-humorado, eu acho extremamente importante numa equipe, entendeu? Pessoas bem-humoradas, pessoas que não me tragam problemas, mas que queiram fazer o filme. No mesmo teor que eu quero fazer aquele filme. E isso é fundamental. Então, a escolha da equipe, entendeu? Aliás, cada equipe, na verdade, precisa de um tipo de profissional, né? Perfeito. E aí tentar montar essa equipe, tentar montar o elenco que tem a ver com aquela história e com aquele projeto, é um trabalho muito importante da direção. Perfeito. E como é que é o teu trabalho, assim, no caso, a gente também vê uma influência em muitas das cenas, né, até citando o caso, o exemplo mais óbvio que seria o Pátria Amada, né, com essa mistura de documentário, né, com ficção, né, mas também se sente um pouco isso no Paraíba, e eu ousaria dizer até no Gaijin, principalmente no primeiro. Me fala um pouquinho da tua, como é que tu encaras esse lado, como é que a senhora encara esse lado documental, não documental, onde é que acaba a realidade e começa a ficção, pode ser? Ah, é muito divertido, porque você brinca, né, com a realidade. No fundo, para mim, ficção às vezes fala melhor do que a realidade, né? Então, colocar os dois juntos, entendeu, é muito divertido. Isso aconteceu de uma forma bastante clara no Pátria Amada. A linguagem foi surgindo na medida que a gente foi fazendo o filme, porque era um momento documental, entendeu? Claro. O Brasil estava naquela presidência, né? Das diretas já. E aí eu falei assim, vou colocar três personagens de ficção nesse universo real, né, que acontecia no Brasil. Essa experiência a gente voltou a ter, não sei se você viu, no 1817, A Revolução Esquecida, que foi um docudrama que eu e Ricardo Favilla fizemos para a TV Escola. Está lá no site da TV Escola. É a história de uma revolução pernambucana, contada por uma menina também, entendeu? Que se envolveu nessa revolução porque ela era namorada do principal líder revolucionário. Pelo ponto de vista da menina, né? Ou foi como se fosse um rito de passagem dela. Ela é a narradora da história. E gostei muito de rever esse jeito de fazer, entendeu? Cinema. Primeiro que você barateia muito o custo, entendeu? Claro. Introduzindo o documental. E é divertido, né? Porque quando você põe, por exemplo, as pessoas na rua participando de uma cena de morte, drama, entendeu? É muito bom mesmo. E o realismo fica assim, tátil, né? Perfeito. A gente fez uma cena, por exemplo, lá em Pernambuco, com os revolucionários tomando a ponte dos portugueses, com, sabe, canhão, cavalos, armas, tiroteio, não sei o que, e a população do Recife estava indo embora para casa, 6 horas da tarde, anoitecendo, dentro dos ônibus, parando ali na beira do beiral da ponte, assistindo a cena e participando, entendeu? E até torcendo, sensacional. Entendeu? Sensacional. Tizuka, fala um pouquinho do curso que vai estar dando em breve. Fica à vontade, fala aí. Bom, dia 22, nessa segunda-feira, a gente começa um curso intensivo para o ator e câmera. Né? Uhum. Por que isso? Porque tem muitos cursos de teatro, mas poucos cursos que dão subsídios para o ator como trabalhar para uma câmera. Né? Uhum. E aí a gente abriu o curso, são 6 dias, dia todo, de manhã e de tarde. Eu vou ter um preparador de elenco, que é o Caco Siocler. Uhum. Ele vai ficar durante um dia conosco, trabalhando os alunos. E eu permaneço o tempo todinho na aula. E o curso é um pouco assim, faz uma cena, a gente grava e depois faz uma análise. Faz uma cena, grava e faz uma análise, entendeu? Para o ator se ver, primeiro, perder o medo da câmera. Entender que a câmera é sua amiga, entendeu? Entender que se você não der a sua alma para a câmera, entendeu? Desista de ser ator. Né? Então, é um curso muito prático. Né? Uhum. A gente vai fazer isso aqui em Atibaia, no hotel Atibaia Plaza, que era a antiga Estância Lince. E durante 6 dias a gente vai mergulhar nesse divertimento, porque é uma brincadeira muito útil e muito divertida. Séria, né? Hã? E uma brincadeira muito séria também, né? Não, é séria, né? Mas eu acho que a gente não pode perder a dose de humor, entendeu? Claro, perfeito. Como é que pensa assim, de repente, um e-mail ou tem um site que quem tiver ouvindo? Você clica Atibaia, curso Tizuka, cai no Simpla, e ali tem toda a programação do curso e os preços e o plano de trabalho, etc e tal. Sensacional. Gente, obviamente, né, Atibaia, então, curso, põe Atibaia, curso, Tizuka, obviamente, T de Tiago, I de Ivan, Z de Zorro, U de Uivo, K de Klaus, A de Antônio, né? Tizuka, né, gente? Não vamos botar com C, Tizuka. Eu não estava entendendo o que você estava falando. Não, eu estou letrando. Eu só letrar. É que muita gente escreve o nome com C-A e aí dá em outro lugar. Pois é. Tizuka, assim, ó, de coração, tá? A gente se conheceu lá rapidamente em 89, em San Antonio de los Sonhos, e é um prazer a gente estar podendo falar aqui. Maravilha. Uma honra estar falando contigo, tá? Acompanho teu trabalho há vários anos mesmo, tá? Adorei a conversa. Muito obrigado, querida, tá? Ah, eu que agradeço, imagina, e boa tarde para todos. Tá, obrigadão, querida, tchau. Tchau. Marco Antônio. E aí, queridão? Outro show, né? Muito obrigado, querido. E ela valeu pela eficiência, tá? Porque eu não preciso dizer que naquele breakzinho ali, quando deu o clique e eu sumi, eu não preciso te dizer que eu fiquei vislumbrando. Eu já sei. Nervoso, tá? Mas eu quero agradecer a força. E outra coisa, ela é fantástica, né? Não, fantástica e experiente, pacas, e é uma das pessoas, e sem querer fazer média, mas é uma pioneira, né? Como não tem muitas mulheres diretoras no mundo, e no Brasil muito menos, né? Então, quer dizer, é uma pessoa super competente. Verdade. E o mais interessante, trabalha em tudo que é gênero. E para quem quer se especializar, então, esse curso aí deve ser fantástico. Bom, ô Fufunha, procura a minha... insulina, deixa a minha insulina pronta. Isso. Vamos começar com a primeira. Gente, agora a gente vai para o segundo bloco, né, para começar a pesquisar um garimpo de música que eu faço com o maior carinho, tá legal? E como já tem gente aí no fundo, eu fico até emocionado. Obrigado. Com ira. Obrigado. Tá legal? Obrigado. E tem músicas que são realmente românticas e tudo mais, e tem uma pessoa que se recusa a deixar o coração amolecer. Não. Não tem problema. Eu tomo uma insulina. Dá pra ir bem, Vamos lá, Fufunha. dobra a dose. Quando vintas de braccia, te voglia stregnere. Quando con l'occhio chiuso, stai in braccia a me. Sento che da bambina tutti parlano. Tu stesso desiderio che tengo te. Bene più bella te fai, bene più dolce tu sei, io non so c'è come passa, ma era sola lontana me, a me pare un'eternità, si stanga un'ora lontana te. Bene mio, te voglio passare, braccia a me, che te fai sognare. Quando s'accosta l'ora, sti bocca tremano, scurdame niente c'è può per me. Tutto questo ardente pur non va a nascere, pare una cosa nuova a felicità. Essa é a diferença entre Renzo Mora e eu. Eu amo o som e o chiado do vinil. Eu amo. Eu sou apaixonado pelo som e pelo chiado do vinil. Eu não gosto de CD. O CD abafa, tira o som. Ele tá perfeitinho demais. Não gosto. Eu gosto desse som com o chiado do vinil. Isso é fantástico. Perfeito. Eu fico feliz, que eu estava realmente com medo de já ter, de ouvir uma sirene aí, já ter uma ambulância. Não, mas eu acho fantástico. O teu coração tá ficando terno. Tá. Tenro. Tá ficando quase um miojo. Quase miojo, tá. Gente, nós estamos na década de 50, essa cantora Marisa del Frate, essa canção de 57, o nome já vou traduzir antes que me peçam. Fala. Acho que é implicando realmente é nome em inglês. Mas também é Benenio, ou seja, meu bem, tá? Não confundidamente com a versão cantada na época da Jovem Guarda, lá pelo grande Rony Von, tá? Não é aquela meu bem, baseada na canção do meu bem. Meu bem! Exatamente, não é essa. Meu bem! Exatamente, de 57. Essa cantora, ela nasceu em Roma em março de 1931, faleceu faz 4 anos, com 83 anos de idade, de câncer até. Ela, apesar de ser de Roma, ela na década de 50, no final da década de 50, até o começo da década de 60, ela dá para dizer, assim, sem exagero, que ela meio que representava a canção napolitana, que ela fez. Ela teve vários sucessos, cujas letras e elogiavam, faziam uma espécie de ode, faziam odes a Nápoles. que eu posso dizer dela? Ela foi princesa de vários festivais de beleza pela Itália, estreou como cantora aos 26 anos, causando grande impacto no Festival de Nápoles, né, de 57, e ela competiu no finalzinho dos anos 50 com duas canções no famoso Festival de San Remo, e apesar de não sair com prêmio, ela foi tão aplaudida que dali ela deslanchou com uma carreira de sucesso como intérprete, como atriz, que ela era muito bonita, né? Ela até fez dois filmes que eu posso citar aqui, uma comédia musical chamada Perdono, Perdono, né, o nome de um deles, e outra, o Obiettivo Ragazzi, né, esse segundo, até o Obiettivo Ragazzi, foi bastante exitoso na década de 60 e muito utilizado pelo país, lá no país da botinha. Era até protagonizado por uma dupla cômica muito popular na Itália, que era a Franchi Ciccio, né, e ela depois virou apresentadora de um programa de TV na RAI, E sempre foi uma pessoa assim, muito, assim, principalmente na área de Nápoles, muito, uma pessoa muito popular, muito querida pelo povo. Ela pode ser ouvida num dramalhão chamado Addio per Sempre, e também Hércules e a Rainha da Lídia, que é um filme, até ela dubla aquela sex symbol croata, a Silvia Kocina. Então, acho que a gente pode tocar um trechinho aí do maior sucesso dela, pode ser? Pode, você falando me lembrou uma coisa. Nos anos 80, eu era amiga da filha do embaixador italiano no Brasil, a Patrícia Butti, e se perguntava, ela, você é italiana, né? Ela falou, não, eu não sou italiana. Como não é italiana? Eu sou romana. Tem uma pegada meio catalão espanhol, tem, né? Tem. Você é italiana? Não, eu sou romana. Romana, diferente. É diferente, tá? Vamos lá, Fufunha, espera aí. Espera aí que correu, vamos lá. Alô? Alô? Sonna perduta e mo sangue ricorda in gialluta dentro castare lacrime e sto guardando. Alô? Oi, bela música, hein? Alô? Oi, tá me ouvindo? Alô? Marco Antônio, abre aí, Fofunha. Alô? Pera aí, abre aí, Fofunha. Alô, alô? Pera aí que nós estamos te ouvindo bem. É, nossa conexão está com algum gato. Não, agora acho que é a dele lá que está com problema. A gente está ouvindo, mas não. Nós estamos ouvindo perfeitamente e ele não está nos ouvindo. Ele deve ser conseguindo alguma coisa que está acontecendo no aparelho dele. Agora está ocupado. Está ocupado? Já ele volta. Essa música, quem que era que estava cantando? Ele falou o nome da cantora italiana. E depois eu dou uma olhada aqui. E vamos ver quem é. Vamos ver quem é. Agora vamos ver se ele retorna. Está ouvindo agora, Marco Antônio? É, a tecnologia de ponta. Mas, de qualquer forma, obrigado de novo por me trazer de volta. Então, a gente ouviu aí uma canção chamada Malincônico Outono. Ou seja, Melancólico Outono. Aproveitando que a gente saiu há pouco, né, do outono, então ela fez essa canção muito melancólica sobre a tristeza e as memórias que o outono deixou para ela. Canção também de 1957, tá? Acho que a gente pode adentrar nos anos 60, vamos lá? Vamos embora. I can't see why you say goodbye. Marco Antônio, Marco Antônio. Estamos em 1966, 66, nome dessa cantora, Skeeter Davis, ou Skeeter. O primeiro nome é um apelido, S de Samantha K, E, T de Thiago, E-R. Skeeter Davis. Essa canção, traduzindo já antes que o pessoal, né? Por favor. Pede, João, eu fico... Traduz aí para mim que meu inglês fica enferrujado algumas vezes. Enferrujado, uns 20 segundos. Tá. O nome da canção é Can't See Me Without You, ou seja, eu não consigo me ver sem você. Oi, Marco Antônio, obrigado. Obrigado. O sucessão dela se chama End of the World, a gente vai ver daqui a pouco um trecho, certamente... o pessoal conhece uma versão que foi feita depois, sim, que fez bastante sucesso. No caso, a versão que a gente vai ouvir daqui a pouco, que é a original, fez muito sucesso em homenagem, nos Estados Unidos. E hoje é em homenagem, essa música é em homenagem ao Trump e ao Bolsonaro. Fim do mundo, é exatamente, End of the World. Pois é, essa canção, que eu posso dizer... Da que a gente ouviu, Can't See Me Without You, né? Uma canção de 66, não fez sucesso, a gravadora apostou bastante, achando que na verdade ela é uma cantora country, e eles estavam fazendo esse processo de crossover, né? Ou seja, tentando fazer que ela tivesse um apelo para o público pop, para o público que não fosse country, e não fez sucesso essa canção Can't See Me Without You. Mas vou falar um pouco dela, o nome dela de batismo, Mary Frances Penick, P-E-N-I-C-K. Ela nasceu bem no final de 1931 no Kentucky, foi criada no meio rural por um pai fazendeiro e uma mãe muito problemática. A mãe dela apenas, quando ela era criancinha, a mãe ficou traumatizada pro resto da vida porque teve uma briga familiar e um tio matou o avô materno. Barbaridade. Então ela já foi meio criada num ambiente que a mãe era assim, não tinha paciência para nada e disse que foi uma barra muito pesada. Ela se tornou uma das primeiras estrelas country dos Estados Unidos como vocalista solo e é meio que uma pré-Dolly Parton, né? Não no quesito, né, como é que posso dizer assim, seios gigantes, mas no quesito de fazer sucesso e além do meio country. Ela, que eu posso dizer também, ela era uma criança tão arteira que os parentes deram para ela o apelido de Skeeter, que é uma expressão coloquial para mosquito. Ela faleceu aos 87 anos de câncer de mama e ela continua muito, muito popular no meio country americano e acho que é uma pessoa que merece maior respeito. Ela pode ser ouvida também em filmes como Matinê, que é uma sessão muito louca, Affliction, no Brasil era a temporada de caça, foi até o drama que deu o Oscar de coadjuvante ao James Coburn. Garota Interrompida, também deu o Oscar, só que deu para Angelina Jolie, e no seriado Arquivo Morto e Lost, a grande Skeeter Davis. Vamos tocar um trechinho do End of the World? Vamos lá. Isso é uma das coisas mais lindas. Uma voz muito doce, viu? A canção é maravilhosa, claro, a gente conhece muito mais, obviamente, a versão que ficou famosa no Brasil, né? Que foi a versão dos Carpenters, né? Olha, eu queria te mostrar uma coisa, embora tenha o mesmo nome, eu acredito que não seja a mesma música. Abre lá, Fufunha. Por favor. Ela tem o mesmo nome do sucesso da música de Johnny Walker and the All Star, o A Dose Take. Eu já conheci a... Na boa letra, primeiro, eu não reconheci nada. Só o nome, não tem nada a ver. Só o nome. Eu conheci a versão do... Hã? Eu conheci antes dos Carpenters a versão de Gary and Pacemakers. Gary and Pacemakers. Uma versão muito, muito bacaninha também. Eu já conversei com 500 vezes com o João sobre o nosso amor por Carpenters, mas tu gostas de Carpenters? Eu adoro. Porra, quem não gostar tem que morrer, você já ouviu. Mas não leva mal, querido, não leva mal. Já conheci, inclusive... pessoas que eu estava super interessado, assim, gatonas, quando eu toquei, mas que coisa brega, não precisa dizer, né, que ali mesmo morreu o clima. Não, ali morre eu tudo. Eu adoro. Vamos que legal que o Benjamin gosta. Adoro, eu tô estranhando, querido, o Benjamin. Tu não tá dando essas ordens pro Benjamin gostar, né? Não, o Benjamin gosta de todos os tipos de música. Eu tem nenhum preconceito contra nada. Nada mesmo. Benjamin gosta de todas. Eu só tenho preconceito contra a música ruim mesmo. Quando não presta. Na verdade é pós-conceito, né? Não é preconceito. É. Ouvir alguma coisa podre não dá pra aguentar. Às vezes alguém ouve uma música, a gente tá ouvindo a música e fala, nossa, que música feia. Eu falo assim, poxa, eu gostaria de ter o talento de ter feito essa música feia. Porque para isso eu não tenho talento, para fazer música não. Vai executar sim, né? Mas... Vamos lá para os anos 70. Então vamos entrar nos anos 70, por favor. Sentado estás, vienes e vas. Hoy tu mirada tiene nuevo despertar. Cantando estás, hoy sin parar. Pues todo suena, nada nuevo faltará. Y cuando miro, veo el sol por tu ventana. Río y veo el cielo alrededor. Y cuando el vivo alegre envuelve mis canciones, pienso todo es nuevo, oh Señor. Sentado estás, vienes y vas. Hoy tu mirada tiene un nuevo despertar. Cantando estás, hoy sin parar. Pues todo suena, nada nuevo faltará. Sentado estás, vienes y vas. Hoy tu mirada tiene nuevo despertar. Cantando estás, hoy sin parar. Pues todo suena, nada nuevo faltará. La hierba crece verde y fresca cada día. Mueve sus ramas saludando cada árbol. Todo es nuevo y grande, sí, Señor. Sentado estás, vienes y vas. Cantando estás, hoy sin parar. Marco Antônio. Essa música tem vários finais falsos, né? O cara acha que vai acabar e não acaba. Isso aqui é pra derrubar. Técnico? Fazendo fufunha, perdendo o cabelo aí. É, eu adoro fazer isso. A gente nos anos 70. Ah, só uma coisinha. O nome desse cantor é Janet, mas eu só queria contar uma coisinha que a gente, quando a gente tocou o End of the World ali, de 62, e eu queria só dizer que no Reino Unido chegou o número 18 na parada. Mas nos Estados Unidos, a versão essa que a gente ouviu, a Skinner Davis, nos anos 60, ou seja, não estou falando da versão posterior, anos 70, dos irmãos Carpenter, né? Do Richard e da Colin Carpenter. Estou falando da versão que a gente ouviu, End of the World, chegou ao número 2 na Billboard 100, Hot 100. Louco, mais sucesso do que na pátria original. Exatamente, pois é. E, na verdade, é assim, que chegou ao número 2 na Billboard, né, nos Estados Unidos. Só para corrigir aqui. Foi de 18º lugar no Reino Unido e segundo lugar na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos, né? Canção essa. Desculpa, agora voltando. A chatinha que a gente estava ouvindo aí, com todo respeito, é a Janet, mas da canção Todo És Novo. Ou seja, tudo tá novo para mim, tudo é lindo. Né? É uma canção de 77. Tá bom. O maior hit dela, a gente vai ouvir daqui a pouco. Obviamente, quando o pessoal ouvir, vai conectar com a canção e vai dizer assim, poxa, mas ela se autoplagiou, porque é praticamente igual a que a gente ouviu agora. É a canção Por Que Te Vas, né, de 76, ou seja, a que a gente ouviu na íntegra aí, foi lançada um ano depois, em 77, e aproveitou, tentou, tipo assim, recuperar, pegar um pouquinho do sucesso gigantesco da canção que já ouviu um trechinho. Vou falar dela. O nome dela de batismo, Janet Ann Dinesh, ela nasceu há 67 anos em Londres, filha de mãe das Ilhas Canárias e pai natural do antigo Congo belga. Ela fez sucesso cantando em catalão, inglês e espanhol, e o público dela, apesar de a canção que já viu um trechinho, porque teve sucesso em todo mundo, mas a grande parte do público dela mesmo se concentra na Espanha, Argentina, Colômbia, França e Alemanha. Ela vendeu cerca de 7 milhões e meio de discos até hoje. O apelido dela em países de língua hispana é La Inglesita, né, inglesinha. Aos 25 anos, ela, mas ainda com aparência de adolescente, ela teve uma canção chamada, né, Por Que Te Vas, que eu ia um trechinho agora, incluída na trilha sonora de um filme famosíssimo chamado Criar Cuervos, né, do grande diretor da Espanha, o Carlos Saura. E o que aconteceu daí? Aconteceu que ela estava com sucesso mediano e com essa explosão ela ficou até assim, com dificuldade de sair para andar pelas ruas, de tão popular que foi. Até hoje é uma das canções mais populares na história da música pop da Espanha. Ela ficou até um tempo sem sair de casa, de tanto que ela era assediada pela empresa de admiradores, e de 85 até 89 ela largou temporariamente a carreira devido ao fracasso comercial de um disco que ela fez em 84, tentando mudar um pouquinho, ficar mais adulto o som. Ela pode ser ouvida na cena sonora de filmes como uma comédia mexicana chamada Salvando al Soldado Pérez, também num filme espanhol, num drama espanhol chamado Piedras, no filme brasileiro que se passa na década de 70, a Novela das Oito, e na coprodução entre França, Espanha e Alemanha, 10 mil noites em Ninguna Parte. Então, acho que a gente pode ir para o Por Que Te Vas, de 76, por favor. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. Autoplágio descarado. Mas descarado mesmo. Mas descarado. Não é um quinto do sucesso da anterior, mas ela até hoje ainda está usufruindo dos dividendos que faturou essa que a gente ouviu um trechinho agora, porque tem vaga. Vamos para os anos 80, por favor? Vamos para o seu desabafo, Marco Antônio. Porque isso aqui é um desabafo que só fica pensando. Ai, meu Deus. Coragem, Marco Antônio, coragem. Você vai sair dessa. Eu tô tentando, me ajuda. Vai lá pra sua boate. Vai lá. Na fama me dirá se este foi aí, por quoi moi. É, Marco Antônio. A mulher é gatíssima, na minha opinião, né? Muito, ali, muito bonita. É. A gente estava nos anos 80, obviamente, o nome dela Julie Pietri. Essa canção de 82, o nome é Esse é Como Si, ou seja, a tradução assim na canção é tipo assim, e é como ser, é como ela estivesse dizendo, tipo assim, como é que vai ser viver sem você, vai ser um inferno, né? Ela vai contando isso na trilha. Eu já aproveitei, já falei meio rápido, assim, para o João não ficar no suspense e me sacanear. Acho que está sendo uma boa estratégia. Então, basicamente, esse é como se, né? Ou seja, é como se, e ela continua daí, será um inferno, se acontecer, se eu não estiver contigo, blá blá blá. Então, a canção, ela fala basicamente uma obsessão amorosa, ela fica pensando no cara enquanto ele, quando ele tá fora, né, quando ele some. É um desabafo. O mega hit dela foi uma canção chamada Eve Levtois, que é de 86, você já ouviu um trechinho daqui a pouco. Falar dela, então, já falei que é uma gatíssima francesa, cantora francesa, mas ela nasceu na Argélia. Muito então, bonita, muito bonita. Ela morou até os 5 anos de idade. A família dela caiu fora e se exilou na França. Ela depois até morou um tempo em Casablanca, no Marrocos. Com 14 anos, ela já se apresentava em bares, querendo se passar por adulta, e cantando, fazendo covers de Janis Joplin e do ídolo dela, Joe Cocker. Mas só em 86, com seus 31 anos, ela começou a usar o sobrenome, o Pietri. Ou seja, quando ela fez o maior sucesso dela quando ela lançou a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, ela estava com um sobrenome, já estava usando Julie Pietri, mas quando essa de 82 que a gente ouviu na íntegra, agora ela ainda era só Julie. O que eu posso dizer mais dela? Ela chegou ao topo das paradas do sucesso com a canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, e ela ganhou o disco de ouro também. Ela tem 64 anos hoje, 64, está viva, graças a Deus. Vale dizer que ela, no começo dos anos 2000, lotou Olympiade de Paris. Ela pode ser ouvida numa comédia musical que homenageia os anos 80, chamado Stars 80. Não é Star 80, Stars 80. Não confundir com aquele filme com o Eric Roberts e a Meryl Hemingway. Esse filme que eu estou falando é de 2012, que tem ela na trilha sonora, contém ela, e é do estrelado pelo Richard Anconina e o Patrick Timsit. É um filme francês, uma comédia bem leve. Vamos tocar um trechinho, por favor, de um Sucessão, o contexto dela. Pour un serpent de Bible, abri de son empire, bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre, les mots du premier jour, saveur amère, d'homme interdit, à goûter les plaisirs, que Dieu punit, oh, cœur mortel, aide aux yeux pâles. Elle est le mal. Elle lève toi et danse avec la vie. L'écoute de ta voix et me dit jusqu'à moi. Elle lève toi. Marc Anthony. Essa canção fez o maior sucesso nas pistas de dança. Tem uma pegada assim pós-disco, assim, meio dance. E ela até hoje não consegue fazer um show que ela não tenha que cantar esse hit aí, que é o Eve Levetois, de 86. Falar um pouquinho essa canção, e basicamente a letra é meio doida, mas ela é como se ela estivesse falando para Eva, que a Eva meio representando, tipo assim, todas as mulheres, que não te importa com o teu passado, se teu passado foi negro, se teu passado tivesse muitos afés, muitos casos, tipo assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, a gente ouviu ali a Julie Petri. Agora eu quero mostrar para você a música que vai entrar na programação da Showtime a partir de amanhã. Nós sempre tocamos Hold Back the Night com os The Tramps. Essa aqui é um outro grupo, vamos ver se você o identifica. Vamos lá, Fufunha. Tá. Wonder why you went away and never told me why. When the sun goes down and the moon is near, skip to death, your face is the near. Just hold back the night, turn on the light. Don't wanna dream about today. Hold back the night, turn on the light. Don't wanna dream about today. Loneliness keeps haunting me when I go to bed. Haunted like a character in a book that I have read. When the sun goes down and the moon is near, I'm scared to death, your face is so near. Just hold it, hold it, hold it, hold it. Hold back the night, turn on the light. Don't wanna dream about you, baby. Você faz o Showtime, e o Showtime faz o sucesso. Hold back the night, turn on the light, don't wanna dream. Marco Antônio, identificou? Quando eu estava ouvindo a canção, tá? Eu pensei, pela pegada, assim, só que eu achei mais light. Eu pensei em Tramp, né? É, todo mundo pensou em Tramp, nisso, naquilo. Só que a voz do vocal do Tramp era mais forte, assim. Conta aí pra mim. Eu vou tocar um pedacinho, um trechinho só do grande sucesso deles, porque nem o Benjamin conseguiu... Conseguiu detectar, é? Conseguiu nossa, detectar. Mesmo. Tá, vamos lá. Vamos lá, Fofunha. Já sabe quem é? Bill Dill and the Rundles. Bem diferente, né? Ó. Diferente, né, Marco Antônio? O que era esse, então? É Bill Dill and the Rundles. Ah, não, eu não iria ter de nada. Parecia um pouquinho a pegada musical, apesar de que estava meio longe. Essa agora parecia um pouquinho com o The Gang, mais pegada, assim. É. Mas eu achei, não vai ser. Quem é, de novo, me fala? Bill Dill and the Rundles. Muito and the Rundles, tá? É Rundles, diferente, não conhecia. E de que ano que é? Todas de 69, mas acho que você conhece também, porque essa aqui fez muito sucesso, viu? Vamos lá, Fofunha. Não é essa aqui, não. Essa aqui é que eu já toquei. Tem alguma aí? Vamos ver. Tem, peraí. Vamos lá. Esse estourou. Claro. Claro. Ô, Marco Antônio, você machucou meu coração. Eu lembro até, sabe qual? Eu lembro de uma versão. Eu acho que é o dos Fivas. Me ajuda, Benjamin. Agora eu sei. Não era do Benjamin. Não era do Benjamin. Era. É dos Fivas. Agora aquela. Eu sabia que era a versão, obviamente. É? Agora, aquela, a primeira que eu toquei deles é uma exclusividade da Showtime, viu? O Hold Back Night, The Night, porque aquilo é música negra, e eles deram uma pegada negra. Nossa, muito bacana. Claro, perfeito. Jamais a gente ia desconfiar. Até quinta-feira, Marquinho, um beijo para você. Tchau. Um grande abração, até mais. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Prime Time, Prime Time nada. O Marco de hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, na mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, gerência de tecnologia da informação, Marcelo Tibério, coordenação de rede, Albert Martin, gerência de mídias sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. E Benjamin Júnior, que estará de volta amanhã às 18 horas para abrir a caixa preta. Com a nossa triste missão da quarta-feira. É, abrir hoje, a nossa caixa preta. Ontem e hoje, programas leves, gostosos. Sim, amanhã já começa o peso. Para preparar o clima, né? Para o público já chega aí mais tranquilão, para assimilar as coisas ruins. Enquanto a gente está por aqui vendo aquelas tranqueiras. Verdade. Ali. Gente, amanhã tem muito mais. E Benjamin, eu estaremos à noite de olho na medicação do Fufunha, porque se vacilar ele não toma. De manhã cedo eu estarei com o Rogério Alcântara vigiando, porque já sabemos quantos comprimidos ele tem que tomar para pressão e outras coisas. E agora vamos acompanhar par e passo para ele não fazer nenhuma das aprontagens dele, porque o Fufunha não presta. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Eu estarei com o Jair Barbosa, se não morrer até amanhã, e com o Rogério Alcântara, se sair do Fazendinha, com mais uma edição do Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.